Coelhada, decadente 156. Hoje todo mundo baleado aqui para fazer um programa xoxo, lazarento, cansado e devagar, igual foi esse joguinho lamentável que nós tivemos hoje no Independência, onde nós deixamos aí dois pontinhos de lambuja para a corrida até o final do ano. O Alisson Fernandes, dê sua boa noite. Boa noite, deixamos mais dois pontinhos para o Ceará do nosso amigo Yuri, que vai falar daqui a pouco. Deixamos dois lá muito por conta da arbitragem e deixamos dois aqui hoje pelo bom jogo que fez o Ceará dentro da proposta que tinha e pelo jogo desanimado que fez o América. Uhum. Jair Viana, o senhor que também está guaribado aí na gripe. Você está todo mundo desanimado nesse programa hoje, eu vou ser o Wesley desse programa hoje. O negócio tá feio, viu? Que gripe isso? Pesada. Fui no jogo por honra da firma mesmo, porque o negócio tava... E se soubesse que era um 0x0 feio desse, também não tinha ido, não. Brincadeira. Tá certo. E aqui o nosso convidado de honra da noite, diretamente do Vozão Cast, Yuri Biapina. Dê seu boa noite, seu presente. Fala, galera. Fala, galera do Decadentes, maior de Minas aí. Um abraço pra vocês, um abraço pro Alisson, pro Jairo, do nosso amigo aí, o Henrique. Prazer participar aí do Decadentes de hoje. Começou bem. Ô, Alisson, tem resumo? Tem. Essa não merecia, não, sabe? Não. Mas até que eu anotei umas coisinhas aqui. Nossa, o América... jogo de hoje vai ser... Eu quero ver esse, viu? Dois minutos, Jairo. O América entrou em campo hoje com três desfalques, né? Sem o João Ricardo, de última hora ali. Parece que novamente a contusão da coxa, né? O Henrique deve ter mais informações sobre isso. Sem o Matheus Ferraz suspenso e sem o Magrão, que também foi poupado, né? E foi a campo mais uma vez com aquelas escalações do Adilson que a gente olha e pensa, isso aí não vai dar em coisa boa. Só que normalmente tem dado, né? Ele tá queimando muito a nossa língua com escalações que a gente não confia, mas que na hora do jogo os caras vão lá e resolvem. Mas hoje não deu. E uma hora isso ia acontecer. Uma hora já tava... Na verdade, eu acho que já... A gente já estava dando lucro, e hoje a coisa não funcionou. O meio de campo pouquíssimo inspirado, o meio de campo com muita idade na bagagem, então para um jogo, vamos falar mais sobre isso, mas para um jogo em que o Adilson alegou que o time vinha de uma sequência forte, que não deu tempo de recuperar os jogadores, para que botar em campo um meio campo com uma média de idade tão alta, né? Vamos discutir isso mais pra frente. Mas o Ceará, pra mim, desde o início, mostrou mais coerência com aquilo que queria fazer. Não acho também que o Ceará fez um jogo brilhante, longe disso, mas para aquilo que o Ceará se propôs, de jogar mais fechado e explorar contra-ataques, ele fez bem. O Ceará só não foi bem, na minha visão, concretizando esses contra-ataques, porque também não levou muito perigo ao América. O Ceará teve um jogo decente ali, mas não conseguiu fazer nada em termos de contra-ataque também não. Foi um jogo com pouquíssimas chances para um lado e para o outro. E a primeira boa chance foi já nos 17 minutos ali, numa jogada no meio da área, um ataque do América, e o Wesley mandou a bola na trave. Talvez a única jogada lúcida do Wesley hoje em campo tenha sido aquela. Ele deu até uma boa finalização, tentou, tirou bem do goleiro, mas a bola caprichosamente pegou na trave. E aí nos acréscimos já do primeiro tempo teve muito pouca jogada para se aproveitar, o Ceará fez um gol, o Edinho mandou para as redes, mas só que estava impedido, e o juiz, o Bandeira assinalou, o juiz anulou o gol. Aos 5 minutos já do segundo tempo, o Messias salvou uma bola embaixo da trave, em cima da linha. Seria ali o gol do Ceará, o Messias que para mim... Já até adianto meu voto de bala, foi o mais lúcido do América em campo, jogou muito bem, e ainda coroou salvando essa bola ali. E depois disso, o que se viu foi um América tentando mais na base do vamos lá, mas também faltando perna, faltando um pouco mais de vontade ali para buscar esse gol. O Ceará na dele. O Lisca nem ficou tão doido hoje, porque ele estava sentindo que a coisa tá boa do Ceará. O Ceará cozinhando ali, o Ceará tentando os contra-ataques sem conseguir encaixar também. O América tentando algum sopro ali de inspiração para tentar mandar uma bola dentro da casinha do Ceará, mas não conseguiu. O jogo foi nessa requema ali até o final dos 90 minutos. Um empate que não era o que nós americanos esperávamos antes do jogo, né? A gente tem uma sequência a partir de agora muito difícil, e com todo respeito ao Ceará do Yuri, mas esse era um jogo em que a gente tinha uma perspectiva maior de vitória. Então, pensando por esse lado, um empate muito ruim para a América. Mas, por outro lado, pelo que aconteceu dentro de campo nos 90 minutos, o empate acabou saindo até de bom tamanho para a gente. Pelo que rolou lá dentro nos 90 minutos, para mim, se tivesse que ter um vencedor hoje, seria o Ceará. Muito bem. De acordo. Yuri, sua impressão inicial do jogo, um panorama geral aí. Está de acordo com o Alisson? Algo diferente que você percebeu? De acordo com o Alisson. Primeiramente, os alvinegros, a gente foi para esse jogo meio apreensivo já que a gente foi sem o Everson, sem o Leandro Carvalho, o famoso Leandro Cachaça aqui em Fortaleza, a gente chama ele assim. Foi exatamente, eu chamo como eu que sem um terço do time, já que eles são bem importantes. E de última hora, o Lisco optou por tirar também o Arthur, por causa de cansaço físico, preferiu poupar ele, é outro jogador muito importante. Então meio que o Ceará começou sem três jogadores, que são muito importantes para um elenco que já é limitado. Outra aposta do Lisca foi o Pedro Ken, que, segundo ele, antes de viajar para Belo Horizonte, ele acreditava que o lado esquerdo do América, somente vocês podem confirmar para mim, é onde partia o principal setor ofensivo do time. Ele preferiu colocar o Pedro Ken ali. Eu não concordei bem, eu acho que ele fez até uma partida boa na marcação e tudo, mas é que ele saiu no segundo tempo para a entrada do Arnaldo. O Arnaldo, que também é lateral, mostra também que o elenco está meio fraco do Ceará. Gostava que já é um jogador mais de velocidade e conseguiu recompor bem ali. Um jogo que o Lisca, como estava falando, o Arthur não foi titular, né? Ele preferiu pelo Felipe Azevedo. Logo, o Felipe Azevedo teve de novo a chance de ter aberto para o placar, principalmente naquela bola do segundo tempo, que o monstro do Messias salvou aí. Zagueiro muito bom que vocês têm. E o Azevedo já está meio que acostumado a perder esses gols aí. Então, acho que o Ceará foi meio num 6-3-0 para esse jogo. Apostou também no Ricardinho, que também não estava tendo bons jogos. Nesses últimos dois jogos ele sequer entrou e por isso que o Ceará ganhou os dois jogos. Mas fazendo um resumo bem rápido, o time teve chances, né, para até ganhar o jogo, mas acredito que o empate foi até um resultado assim, bom. E já era que meio que previsível, pelo menos para mim, para a maioria da cidade alvinegra, pelo destaque, os desfalques que o time já ia ter para esse jogo de domingo. Mas o saldo foi bom, né, dos últimos três jogos. O Ceará ganhou do Flamengo lá no Maracanã, ganhou do Corinthians, empataram aí com o América Mineiro, que é para mim, e a tabela já mostra isso, é um dos melhores mandantes da Série A. Então, tá valendo aí esse empate. E o Ceará segue vivo aí para escapar do rebaixamento. Lembrando também, Rick, você não sabe, o América Mineiro e o Ceará são os times que mais se enfrentaram, assim, no Brasileirão. Então, o América enfrentou mais o Ceará e o Ceará enfrentou mais o América nesse século aí. Vocês sabiam disso? Não sabia, não. E o América é até um aparelho, assim, esse disputa, né? O América tá vencendo por uma vitória, não sei, assim, cabeça total de jogos, até tinha, mas o América vence por uma vitória. Ah, nós vamos. Não, agora que você falou isso durante o programa, eu vou dar uma conferida aqui, a gente vê isso. Ô, Jairão, o Yuri tá falando aí que o Lisca resolveu poupar alguns jogadores, não veio o Ceará mais forte que poderia ter vindo, não veio completo. Não, na verdade, ele não, meio que poupou só o Arthur. Só o Arthur. Mas o goleiro de vocês... O Everson foram suspensos. Pois é. Isso. Teve também a suspensão do goleiro, o Leandro Carvalho. Enfim. O Jairão, faltou? Faltou aquele nome? Uai. Faltou o namorado da Tel? Muso da Tel? Sentiu. Sentiu a falta de Gerson Magrão. Né? Sentiu aquela onda de amor que vem da arquibancada da Tel em direção a ele, né? Do Dragon Ball não tem o Kamehameha lá, porque tem que levantar os bracinhos, então a Tel fica ali, a Tel e a Mel ficam, a Melina ficam lá, magrão, magrão, magrão, aí ele joga a bola, né? E aí, mas sentiu? E vocês repararam que a Tel começou a conversar com o Magrão, né? Começou ali um bate-papo e depois disso o Magrão não esteve mais em condições de jogar futebol. É uma dúvida que eu deixo no ar aí, né? Será que aconteceu alguma coisa? Nossa! É verdade, é verdade. Que maldade! Já era só panorama geral do jogo. Não, no resumo do ar, só faltou dois eventos importantíssimos, que foi a hora que o cara da água passou na minha frente e a hora que o pipoca tinha no pipoqueiro. Fora isso, não teve nada de importante. Jogo ruim, um jogo chato, os dois lados, assim... O Ceará com uma proposta de jogo bem definida e obedeceu essa proposta de jogo. Então, nesse sentido, eu acho que jogou melhor sim, porque, como eu falei, do jeito que eles vieram jogar, eles jogaram. A defesa muito boa, fechadinha, né? E ali a gente dando sempre aqueles vacilos que hoje realmente não teve explicação, não. Mas fora isso, foi um jogo muito chato. Nossa Senhora. Tô com vocês também, não tem nenhum comentário a mais a fazer. A gente pode talvez puxar um pouquinho da escalação, que ainda que o Adilson tivesse problemas, o João Ricardo que sentiu, e não tem mais detalhe não, viu, Alisson? Só sei que ele sentiu também de última hora. Gerson Magrão. Não, a escalação do meio de campo, eu tenho certeza que o Adilson instalou um peão da casa própria lá no CT, lá na Drummond, e aí conforme vai chegando, ele vai girando o peão da casa própria. Hoje quem joga hoje? Ah, vai ser o Wesley. Ah, gira de novo. Porque não tem lógica, não. Não, eu acho que ele manteve a coerência do que ele fez antes. Eu ia falar o contrário. Okay. Não, eu ia falar que ele tá girando pouco no meio campo. Não, mas então, mas o que eu ia falar, ele chega na rádio depois e fala assim, porque a gente jogou, não sei o quê. Não. Pô, velho, por que você não botou os caras mais descansados? Isso, então, esse ponto ia chegar também. Isso, eu também ia chegar. Porque eu falo assim, quer dizer, se o cara vê que existe um cansaço nele. Peraí, primeiro vamos contextualizar pra quem tá ouvindo e não ouviu o Adilson lá na Itatiaia. Tivemos lá a entrevista do Adilson, então, depois da Itatiaia. Tava claro, tava óbvio durante toda a narração, não sei como é que foi lá na Globo, porque ninguém merece Jaime Júnior e Bob Faria, mas na Itatiaia, durante todo o jogo foi comentado, tanto que o América tava jogando mal, o América não tinha proposta, o América bastante diferente, uma postura e com muitos erros, diferente do futebol que vinha apresentando aí nos últimos jogos. Chegaram a comentar que o América não jogava tão mal assim desde o jogo contra o Paraná, e ali ainda foi na era Ricardo Drubsky. Perguntado sobre isso, o Adilson começou a falar sobre o calendário, sobre o América estar cansado, sobre o time estar estafado pelas últimas rodadas. Foi para a CBF, depois falou do político. Meteu o pau na parte política, na CBF, nas confederações e tal. E aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho que ele tem sim razão nessas críticas que ele faz em relação ao calendário, às federações, à politicagem que existe, etc. e tal. Beleza, esse é um ponto. Agora, isso não explica por que ele não pôde girar mais o time. Se ele está vendo que tem jogador igual, tal qual ele poupou o Magrão hoje, por que não chega num dado momento, ele poupa outro jogador, ele tira o Wesley, que não estava apresentando absolutamente nada dentro de campo. Ele poupa qualquer outro jogador ali e entra com aqueles que estão mais cansados. O time estava cansado? Com certeza. Você tem uma partida contra o Vitória, em que o time joga 80 minutos com um jogador a menos, com a expulsão do Rimé aos 15, 16 do primeiro tempo. Depois você tem um jogo na quinta-feira à noite contra o Vasco, um jogo bastante corrido. E aí a América joga hoje 4 horas da tarde. Há um desgaste, né? O Ceará teve um dia a mais para descansar que a gente não teve. E acaba fazendo diferença. Ok, há esse desgaste. E a crítica que ele faz do calendário, da responsabilidade do calendário nesse desgaste, é válida. Agora, partindo para o plano real, sabendo que esta é a realidade do futebol brasileiro e que é isso que está posto na mesa, por mais que a gente não seja o Palmeiras, que consegue rodar muito mais o elenco, né? Por mais que a gente não tenha um elenco bilionário e muitas peças de reposição, não dava para rodar mais um pouquinho. O Riman estava descansado, porque ele não jogou quinta-feira. O Wesley, se estava puxado, por que não substituí-lo? Você tem Christian, você tem Zé Ricardo, você tem Juninho. O Davi, que já tem uma idade um pouquinho mais avançada, ele é um dos cansados também. Voltasse com o Juninho, Zé Ricardo de novo, Christian, tinha quem colocar ali, né? Messias é um monstro. Messias não estava cansado e ele vai ser eleito aqui por unanimidade como bala do jogo. Eu não tenho dúvida disso. Agora, por não que vai, que não o Sérgio votou? O Sérgio não votou no Messias. Eu não vou ler, então eu não leio o voto do Sérgio. Pronto. Tá resolvido. Enfim, continua o que você ia comentar então, Jair, dado esse panorama. Então, pois é, eu não entendi por que o cara vai. Se ele fez o diagnóstico correto, por que ele não tomou a atitude correta? Né? Então, peraí. Mas eu senti, Jairo, eu senti na entrevista dele, também, ele meio que assumiu que não fez o diagnóstico correto. Eu senti na entrevista dele, tem hora que ele fala umas frases assim, tipo. Reavaliar a carga de trabalho quando na semana, quando o América tiver jogos seguidos assim, de que talvez eu senti que talvez ele ele entendeu que ele pegou pesado. Fez por isso que os jogadores chegaram cansados demais. Então, eu acho que ele tirou a lição depois do jogo. Ele já suspeitava que o América poderia estar cansado, mas ele só teve essa certeza durante o jogo. Eu acho que ele vai reavaliar para os próximos. E ele falou um negócio que me deixou muito preocupado. Eu não conferi na tabela, o Henrique deve estar ligado nisso aí. Ele falou que nas próximas 8 semanas, não sei se nas próximas, acho que nessa próxima até não, a gente só joga domingo, mas nas outras, depois a gente tem uma sequência de 8 semanas com jogo meio de semana e fim de semana. Se isso for verdade, a gente tá ferrado, porque com o meio campo subóbito que a gente tá jogando, não tem como aguentar. E se ele não voltar com algumas peças para esse rodízio aí, e peças que tem, quando o Henrique fala, o Henrique tem razão, eu acho que foi até na Itatiaia mesmo, o comentarista citou o exemplo do Palmeiras também, que é sem dúvida o elenco mais milionário do futebol brasileiro e tem peças de reposição em altíssimo nível, mas para mim é um erro achar que só um elenco igual o Palmeiras pode conseguir rodar. O América pode conseguir fazer isso, num nível técnico muito mais baixo, com certeza, mas eu vejo o América com algumas posições com jogadores de nível semelhante. Você tira ali o Wesley, que hoje jogou mais aberto pela direita, e bota o Marquinhos, você não tem uma perda até. O Marquinhos não tá jogando nada no América. Mas, com exceção dos últimos jogos do Wesley, de resto é muito parecido. Se você, em algum momento, tirar ali o Davi, colocar Zé Ricardo, colocar Christian, você também não perde nada. Pelo contrário, você tem chance até de ter uma surpresa positiva com isso aí. Uhum. Então, a gente também, se você tira um dos zagueiros, o Messias, dificilmente vai precisar ser poupado, mas se você tira o Matheus Ferraz e bota o Paulão, você tem alguma queda? Tem, mas também não é nenhum absurdo. Se você tira o Norberto, bota o Aderlan, dá pro time conseguir. A gente tem peça pra rodar. Nunca vai ser no nível de um Palmeiras, mas a gente tem peça pra rodar. Deixa eu só fazer uma colocação, que eu entendi o contrário na entrevista dele, e eu fui conferir aqui, nós vamos ter 8 semanas livres no meio de semana. Exatamente. Porque a próxima quarta-feira que a gente jogaria seria dia 14 de novembro. Isso. Na 34ª rodada. Até lá, só jogando fim de semana. Exatamente. Então, ótimo. E dia 14 de novembro é entre dois jogos em casa. O Paraná, a gente viaja ao Rio Grande do Sul quarta-feira para pegar o Internacional e volta para casa para pegar o Santos. Tomara, então, que esse argumento agora cabe, né? E outra, essa viagem é depois de dois jogos consecutivos em casa. Então, a gente pega o Cruzeiro em casa, espera uma semana, pega o Paraná no final de semana também em casa, e aí na quarta-feira vai pegar o Inter. Chegar cansado no jogo do Santos, eu não vou achar nenhum absurdo, por ter jogado domingo em casa, viajou, pegou o Inter fora, volta para pegar o Santos. Então, assim, acho até que pode acontecer. Mas fora isso, todos os jogos aqui tem um intervalo de uma semana entre um e outro. Depois desse jogo, aí sim, aí aperta mais, porque é Santos. Dia 18, tudo em novembro, tá, gente? Então é novembro começa. Cruzeiro dia 4, Paraná dia 11, Inter dia 14, Santos dia 18, Palmeiras dia 21, Bahia dia 25 e encerra, aí sim, com uma semana de folga, Fluminense fora de casa dia 3 de dezembro. Então, a partir da 34ª rodada, aí vai ser bruto. São 4 rodadas aí que pode ser que a gente tenha uma queda de rendimento em razão desse cansaço aí, né? Mas aí é aquele momento em que a gente já está livre do rebaixamento e só brigando pela vaguinha na Libertadores mesmo. Talvez esse sonho tenha que ser adiado mais um ano aí, por causa desse cansaço. Nós já estamos no 11º jogo? Do Adilson? Não sei. Bom, então já está liberada a primeira picuinha, tá? Aqui, por que que o cara vai com 9 jogadores para o banco de reserva? Assim, é o nono jogo. Por que que ele vai com 9 jogadores para o banco de reserva em vez de 11, em casa? Não frescura, sei. Né, não? Porque, né, quando é fora, tá entendendo. Aí, por exemplo, você vê um jogo de hoje, por exemplo, eu colocaria um Ademir. Uhum. Porque, assim, não tá jogando, não. De repente o cara, a gente precisava de nego ali pra dar um gás. De repente era isso que precisava, entendeu? O Luan hoje mesmo tava numa preguiça de fazer gosto. Pode ser cansaço? Pode, não sei. E o Robinho, Jairo, O Robinho entrou um jogo muito bem, não me lembro qual, acho que foi contra o Flamengo, e depois desapareceu de novo. E naquele jogo do Flamengo, ele fez... Eu até cheguei a votar nele como bala no jogo. Ele deu o gás que precisava. O time, quando estava atrás do placar, ele entrou com o Robinho e deu uma explosão ali. Hoje era um jogo que, para mim, pelo marasmo que estava, era para um cara como ele. Não sei se ia conseguir repetir. Ele apostou no Lincoln, não deu certo. O Lincoln não jogou bem. É uma aposta válida também, porque um cara jovem, é um cara que, ao que parece, tem qualidade. Hoje não jogou absolutamente nada, mas também... Outro recado aí pros apressadinhos. Não é porque ele jogou nada hoje que é uma porcaria, não vai. Não, calma, é um jogo. Mas ele fez uma aposta no jogo, ele melhorou, inclusive. E tem que ver o que o Adilson pediu pra ele fazer também. Exato. Entendeu? Porque hoje ele foi o rei do passo da bola de segurança. Não sei se. Entendeu? Não sei qual foi a ideia. Eu não espero que o Adilson tenha pedido isso pra ele. Porque ele entrou pra substituir o Giovani, que teoricamente era quem tava ali pra fazer a ligação de meio pro ataque. Mas ele foi mais pro meio, né? Em vez de cair pras pontas, né? Então, mas eu acho que ele começou mal. No começo do jogo ele tava só dando passo pra trás, só passo segurança. Não ajudando em nada, só entravacando a jogada. Depois, a partir do segundo tempo, mais pro meio do segundo tempo pra frente, depois que o América conseguiu tomar um pouco mais o campo, que o Ceará voltou muito bem no início do segundo tempo, aí eu já acho que ele jogou um pouco melhor. Não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas eu tive. Eu até vi vontade nele, cara, mas assim, não sei. O jogo de hoje não foi bom. Pra ele não foi, não. Mas não foi bom pra ninguém também, não. Salvou-se, na minha opinião, salvou-se dois. Então, também é um jogo difícil de parâmetro. É. Quais dois? Pra mim, salvou o Messias e o Davi. Eu também gostei do Davi, eu ia falar isso. Eu vi gente reclamando lá no Independência, eu pensei, ó, pra mim o Davi jogou muito bem hoje. Dá pra falar, Fernando Leão, não dá, não? Dá, mas ele assistiu o jogo bem, né? É, mas igual eu falei, ele também não foi assim muito exigido também, não. Então, assim, ficou no 0x0 ali. De goleiro é difícil, né, a gente avaliar dessa forma. Ô, Yuri, sobre esse negócio do cansaço, teve muita gente, muito comentário aqui durante, nos nossos grupos, aqui no nosso grupo principalmente, de que a gente sentiria isso mais porque o nosso elenco é mais velho. Mas pelo que eu fui procurar de notícia aqui, eu acho que o elenco do Ceará ainda é um pouco mais velho que o nosso, não é? Só que a notícia que eu achei era mais do começo do ano. Isso continua ou teve uma renovação? Não, no início do ano realmente era mais velho. Era mais velho? Era subia, obviamente. Mas hoje em dia é bem equilibrado. Subiu. Jogadores experientes e jogadores jovens aí. Então se bobear, baixou um pouquinho, né? Você vê um Richardson, que é um dos ótimos volantes aí, que tá fazendo ótimo brasileiro. Ele é jovem, tem seus 24 anos. E o Edinho, que é super experiente aí, já tem 35 anos da vida. Estilo um Donizete. No geral, no que vinha atuando o Ceará nas partidas anteriores, porque o Ceará vem de muitos bons resultados desde a chegada do Lisca, né? Você acha que o Ceará hoje jogou pior do que vinha jogando, ou foi mais ou menos o que o Ceará vinha apresentando? Henrique, jogou pior justamente por causa dos desfalques, né? Mas a proposta do Ceará é exatamente aquela em todos os jogos, de jogar por uma bola. Pelo menos a maioria dos jogos do Ceará, a proposta dele é aquela. Um ótimo setor defensivo nesse pós-Copa, que só levou 4 gols só. Você já tem muitos jogos aí depois da Copa do Mundo. Sofreu 2 derrotas depois da Copa do Mundo. Então, a proposta dele é justamente essa, de procurar uma bola mesmo, principalmente fora de casa, e matar o jogo. Em casa, a gente tem uma proposta bem parecida com vocês, que hoje não deu muito certo. Mas isso vem muito com o Isca. Antes nem em casa dava muito certo. Agora com o Isca tá bem melhor. Mas a gente se esbarra muito na qualidade do elenco. O banco do Ceará é muito fraco. Então hoje dava para ter ganho até, mas tipo, o Azevedo não vem fazendo um bom campeonato. Perdeu aquele gol. Se ele tivesse chutado mais forte, não dava para o Messias ter pegado, chutou fraco. Verdade. O próprio Carlson também é um jogador que assim, oscila muito. Jogou bem no Corinthians, mas hoje jogou muito ruim. É que você não sabe, mas Messias é um monstro. Ele teria pego mesmo um chute mais forte. Mas não, entendo a sua expectativa. Ótimo zagueiro, conheci. Oi, Yuri, o que aconteceu com o Pio, que jogou no primeiro turno aí contra a América? Cara, o Pio, ele é um jogador, assim, como é que eu posso te dizer? Muito mais ofensivo do que defensivo para a posição dele. Ele é um volante de origem, mas no Ceará ele jogava mais de lateral, por conta dos volantes terem mais qualidade. E ele acabou perdendo espaço justamente por isso. Numa Série A, sabe que exige muito a marcação, né? Para uma Série B, o Pio é rei, tanto que tá se destacando já no CSA. Acho que o CSA tá brigando com o Fortaleza aí pelo título. E na Série A, o Pio não se encaixava, porque ele é um volante que não marca. Então não dá para jogar ali no meio campo. E de lateral, ele não cobria, né, a defesa. Então se perdia muito ali no ataque. Mas eu não teria dispensado ele, continuaria com o Pio. Acho que foi mais uma vontade dele de querer estar jogando e tal. Ele perdeu muito espaço com o Lisca, que é um treinador que exige muita marcação e o Pio não tem essa qualidade, não. Mas é um ótimo jogador em bola parada, em assistências. É um bom jogador, sim. Acho que para a Série A ele não se encaixa muito bem, não. E o Hernandes, que foi do América para aí, o que aconteceu com o Hernandes? Cara, o Hernandes é outro exemplo de jogadores que não deram muito certo no Ceará. Tá até se destacando aí no Goiás agora, né? Eu vi até que ele fez uns gols aí no Fortaleza, acho que foi semana passada. Mas o Hernandes, aqui o Ceará, ele procurava mais colocar ele como lateral esquerdo, né? Aí ele se destacava mesmo como volante. E aqui, como volante, é muito difícil jogar, cara. Somente no começo do ano, quando ele tava. Tinha muitos jogadores de qualidade. Ou seja, pouco tinha chance de jogar de volante, tinha que jogar de lateral esquerdo. E de lateral esquerdo também tinha outros que se destacavam e ele acabou perdendo espaço dele. Eu acho que ele chegou a ser terceiro reserva. Então o problema do Ceará é precisar de lateral e contratar volante. É. Citou problema... dois casos aí, ué. É, mas o problema mesmo do Ceará é o setor ofensivo, cara. Esse é o problema aí. Ele é muito limitado. Eu percebi no jogo de hoje, Yuri, eu fiquei uma hora. Eu fiquei impressionado com o tanto que o Ceará consegue avançar rápido e com uma quantidade boa de jogadores para um contra-ataque. Não é aquele contra-ataquezinho, mequetrefe, com dois caras tentando trombar com o zagueiro lá, não. Tinha determinada hora que o Ceará chegava com cinco caras, assim, aqueles caras que aparecem do nada. Você olha, não tem ninguém, daqui a pouco tem cinco do Ceará lá na frente contra três, quatro defensores do América. Só que aí, mesmo diante dessa superioridade numérica ou no mano a mano ali contra a zagueirada, eles não têm muita criatividade, não tem muita, pelo menos nos lances do jogo de hoje, né? Eu não percebi muita qualidade de passe, qualidade de dar aquele toque final e finalizar ali. Então, chegava muito bem nos contra-ataques, mas a competência para finalizar a jogada ficava devendo. Tem jogo, Watson, que o Arthur, ele acaba sendo mais um meio-campo do que um atacante. Você fica muito deficiente no setor ofensivo. Mas o que disser é que antigamente era pior ainda. A chegada do Juninho Quixadá, que hoje foi titular, por sinal, melhorou bastante o setor ofensivo. O Quixadá, que veio da Série D do Ferroviário, outro time aqui da capital, que foi campeão da Série D. Então ele melhorou muito o meio-campo no setor ofensivo do Ceará, por aquilo que parece. Vocês chegaram a perceber isso em campo. Foi ele que deu o passe para o Azevedo perder aquele gol. Henrique? Tô aqui com o microfone mutado. Vamos ler uns comentários aqui. Marcos Graça dando boa noite. Parece que o Donizete conseguiu ensinar o Davi a jogar bola na volância. Lucas Carneiro, que jogo feio. Wesley deu um ótimo passe pro Norberto. Vocês lembram disso? Não. Eu um lembro, ótimo, mas não deu em nada. Wesley do Norberto, eu tô lembrando também, não. Eu lembro, mas não deu em nada. Eu lembro desse time, não deu em nada mesmo. Então, que bom. Mas tá aí. O Lucas gostou. O Marcão tá aqui, ó. Time sem atitude. Era o mínimo que quero. Dos 9 pontos da turma de baixo, conquistamos 4. Adilson Colatino de novo. Daqui a pouco você vale Colatino. Aqui, mas eu lembrei, esse negócio aí, eu lembrei de um negócio que o Formiga sempre fala, e na verdade, não é nem. Isso aí não pode nem dar os méritos pro Formiga, não, porque a gente escuta isso na torcida da América sempre. É uma percepção nossa. O América contra nos jogos mais difíceis, contra os da prateleira de cima do futebol brasileiro, a gente joga, a gente enfrenta. E quando é a hora que a gente olha para a tabela e pensa assim, essa sequência aqui tá melhor, essa sequência aqui é um pouco menos complicada, aí é a hora que a gente entrega ponto. Então isso é histórico na América. Essa próxima sequência da nossa é muito difícil, 2 jogos fora, os próximos 6 jogos são muito difíceis, olhando assim na tabela. Eu não duvido da gente fazer uma ótima campanha nisso aí, porque o América historicamente costuma jogar de acordo com o nível de futebol do seu adversário. Mesmo Exatamente. Quando a gente tá bem, os jogos teoricamente mais fáceis nunca são fáceis pra gente. Isso vale até pra Campeonato Mineiro. Sim. Dependendo do campeonato. Vamos nessa, lá. Nessa linha aí, lembrar que naquele nosso cálculo de 8 pontos a cada 6 jogos, nós atingimos 8 pontos hoje. Aí, ó. O oitavo, né? E tem mais um jogo. Né? Tem mais um jogo. Isso. Você perguntou se o Adilson fez 11 jogos, você só fez 9, tá? Nice. E campanhas do Adilson, hein? Eu nem esperava isso dele, acho que nem vocês. Não, tá invicto ainda, tá bom demais. Não, invicto não, perdeu vitória, né? Tá invicto em casa só. Já é muita coisa. O Lucas Carneiro volta aqui. Hoje o Bala deveria ser cancelado e 2 Colatinos na partida de hoje. O Marcão do Castelo volta aqui. Tive que aguentar parte da torcida hoje sentindo falta do Magrão. Você sentou do lado da Thelma, Marcão? O Glauco tá aqui. Salve, jogo sofrível. Mas fizemos um pontinho e temos que ir pontuando. Também acho. Felipe de Leucas. Ô, Felipe, você não ia participar aqui hoje? Eu que esqueci, não foi? Ah, não. Era no jogo de sexta-feira. Viajei. Manter o meio-campo. Então eu que esqueci. Você esqueceu, né? Talvez eu não tenha. Não, é você que esqueceu. Foi lá no grupão. Manter o meio-campo subóbito tem seu preço. Thales Maciel, boa noite. Ceará jogou por uma bola e, para nossa sorte, eles não acharam. Leucas continua. Wesley até melhorou do antes, mas não apresenta mais o que o Christian apresentou. Juninho e Zé também tem nível para jogar. Devem nada pro Davi. A insistência com os vovôs. Uma hora a sorte acaba. Thales Maciel dizendo que o Rui e o Serginho estão fazendo muita falta. Faltam 15 Sim. pontos e 14 jogos. Exatamente, gente. 15 pontinhos em 14 jogos. Tá bom demais. Vocês vão muito bem. O Lucas Carneiro aqui, que Xadá é bom. O Thales está falando do áudio, mas aí a gente vai tentar, viu, áudio. Não picar aqui o áudio do Thales. Glauco Valério, ressalva a Dilson. A ressalva ao Adilson, eu não tô conseguindo falar. Olha isso. Nossa, tá difícil. Peraí. Ressalva! A ressalva ao Adilson é muito A, muito R. É muito A isso. É muito ao. Não deu, gente. Peraí. A ressalva ao Adilson. É somente a bipolaridade entre os subóbitos e os sub-23. Extrair dos cascudos, beleza. Mas extrair dos novos também pode gerar bons resultados, enfim. E o Lucas Carneiro volta que falou que não gostei, foi mais um passe bizarro do atleta extra. Uai, você gostou ou não gostou? Eu li errado? Foi irônico, é isso, Lucas? Deve ter sido. Partindo do Wesley, foi. Não gostei, mas foi um passe bizarro. É que, já que o Glauco tocou no assunto aí, sobre a bipolaridade aí do sub-23 e tal. Os últimos jogadores que têm entrado meio que desmentem isso, né? Porque tá entrando o Mateuzinho, entrou o próprio Lincoln. Ou seja, não é uma marcação com gente mais nova, não. É marcação com gente da nossa base, né? O Ademir não é assim, exatamente. Não, peraí, o Mateuzinho é da base. Mateuzinho é da nossa base. Isso que eu tô falando. Então, não, é assim, da nossa base, desculpa. É uma marcação com o Cristian e com o Zé Ricardo, pra ser exato. Pode ser, e o Ademir também, né? E o Ademir. Que não é da base. Eu acho que não tem um padrão, acho que é pontual. É no nível pessoal mesmo. Porque não, realmente não tem uma explicação. O Christian, pra mim, é uma das maiores injustiças ele tá fora desse time, cara. Porque, como já cansei de falar isso aqui, ele nunca fez um jogo que você fala assim, pô, mas hoje ele matou o time. E tem um monte de cara no time do Adilson que já foi eleito aqui várias vezes, matou o time hoje. Então, assim... Eu acho uma injustiça, viu? Eu não sei o que está acontecendo. Eu comentei no grupão hoje que o pessoal me cantou lá que o Christian e o Ademir estão treinando separado. Não sei por que disso. E se isso é verdade, eu não sei se é não, mas se for verdade, eu acho muito injusto. E ainda vai com 9 jogadores pro banco. Desnecessário. Enquanto você está com uma sequência pesada, Jairo, e tem toda a razão nisso, tá uma sequência pesada mesmo, você começa a afastar jogador que não é ruim tecnicamente. Ninguém pode falar que o Ademir e o Christian são jogadores. Podem não ser salvação, mas também estão longe de ser péssimos. E aí você começa a afastar esse tipo de jogador, você mesmo está acabando o seu elenco limitado. Você está fazendo o seu elenco ficar limitado. E eu vou falar com você o seguinte, para botar um jogo inteiro de Lincoln ou pra botar um jogo inteiro de Christian, me perdoa aí, mas aqui, eu prefiro o Christian. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque eu gosto muito de Jair Viana, uma pessoa excepcional, tá aqui sempre com a gente fazendo programa. Eu não esperaria uma fake news de Jair Viana. Mas o fato é que nós tínhamos 11 jogadores no banco. Eu olhei no Globo.com, eu contei só 9. Não, a escalação que a América soltou tem 11 aqui, viu? Aí já é um problema matemático, conferir, né? Um problema matemático. Na verdade, quem me alertou disso aí foi o Rodrigo Paiva, que escreveu pra gente outro dia um texto lá no Decadentes, que eu comecei a reparar mesmo. Eu não entendia por que daquilo não, e hoje eu contei 9. Então, não sei. A escalação que a América soltou, que a América solta todo jogo, né, lá no Twitter, no Facebook e tal, tem 11 aqui no banco. Glauco, Aderlan, Sabino, Ricardo Silva, Juninho, Zé Ricardo, Mateuzinho, Lincoln, Robinho, Marquinhos e Wesley Pacheco. Na hora que saiu o Rafael Moura, quando ele sentou no banco, tinha ele sentado no banco e o pessoal da comissão técnica e oito aquecendo lá. Então, assim, só se alguém teve uma emergência banheirística. Bariátrica. É, pode ser. Porque realmente nessa hora eu contei oito aquecendo. Ah, beleza. Então, bom, na escalação tem 11 aqui. Depois a gente confere na súmula também como é que tá soltando. Quer falar de atuação individual, Alisson? Quer puxar alguma coisa aí? Não, eu tinha anotado aqui um negócio que o Yuri começou a falar aí. O goleiro titular do Ceará é um grande destaque do Ceará. Vem sendo muito importante nessas últimas partidas. E hoje ele não jogou e o América não testou o goleiro reserva. Não sei da qualidade do goleiro reserva, mas a gente não conseguiu produzir o suficiente pra gente, pelo menos, tirar a dúvida se ele é bom ou não é. Então, não dá, bicho, não dá. Diante disso, o América deveria ter entrado mais, se os jogadores que jogaram a última partida não estavam em condições, coloca outros caras, mas pra pelo menos incomodar. Hoje a gente fez uma partida em que a gente não conseguiu incomodar o goleiro do Ceará. Eu não sei responder se ele é bom ou não é. É isso aí. Eu posso responder isso porque foi a estreia dele, é o Diogo Silva. Ele estava na Luverdense ano passado e esse ano disputou a Série C, fez uma boa Série B ano passado, mas estreou mesmo no Brasileirão esse jogo. Até hoje o Everson jogou todos os jogos, então nem eu sei da qualidade dele, tanto que o América nem chutou, não deu nem pra saber. Chutamos nada. A bola que teve foi na trave, não dá pra avaliar o goleiro também não. Vamos ver aí alguns dados, passes certos e errados. Paulão aí foi quem mais passou corretamente, o Davi em segundo, o Leandro Donizete terceiro, e passes errados, o Wesley ali se destaca, foge da curva em relação aos demais, né? Depois o Luan, o Leandro Donizete também errou bastante, Carlinhos, Rafael Moura, os da frente ali sempre errando mais, mas esse destaque aí negativo pro Wesley. Você vê que passes certos ele não teve tantos passes, né? Posse de bola, quem mais ficou com a bola no pé foi Paulão, depois Norberto, Davi, Carlinhos, Messias, Leandro Donizete, Luan. Aí chega aí, vai dividindo mais, né? Passes já foi. Perda de posse. Luan perdeu a posse 10 vezes. Foi destaque negativo da partida. O Luan hoje voltou a ser aquele Luan que eu criticava. Que a bola mordia no pé. Teve uma hora que ele tropeçou sozinho. Não estava com a bola, não tinha marcador encostando nele e ele conseguiu tropeçar. Hoje Luan foi aquele. Talvez pelo cansaço, o Luan não é menino mais, né? Mas não foi, de fato, ele não foi bem. Você vê que o Lincoln também perdeu muita bola. Vamos ver um pouquinho do Lincoln aqui. O Lincoln passos. Não deve estar com tanto passo errado, mas é o que o Jair falou, ele só deu passo para trás. Exatamente. Então tá aqui, deu um pouco melhor do que o Wesley, não deu tanto passo errado, só 3. Agora vamos dar uma olhada aqui na. Nós não vamos ter essa divisão aqui, ó. Interceptação, onde é que é, gente? Esqueci. Tem uma. Mostra aqui. Aqui, ó, interação. Achei, tá aqui embaixo, tava fora. Aqui as interações entre os jogadores, tá? Lançamentos, cruzamentos, passes, viradas de jogo. E aqui a gente vê então as interações com o Lincoln. No primeiro tempo, no início do jogo, as interações dele estavam basicamente aqui. Não eram esses números, eram menores esses números, mas elas estavam basicamente aqui concentradas nesses caras. Quem são esses caras? Paulão, Messias, Carlinhos, Leandro Donizete, galera mais de trás. Pro segundo tempo, isso aqui começou a crescer, ó. Esses números mais pra frente aqui, ó, 5, 3, 1, 1, 1, 7, esses 7 sendo passes, interações entre o Lincoln e o Luan, esse número começou a crescer bastante. Então, assim, pra mim, reflexo do Lincoln se apresentando mais pro jogo, o Lincoln tentando mais se aproximar das jogadas de ataque. Que viradas e tal, são números pequenos, né? Não tem nada muito relevante. Alguma coisa mais que vocês queriam ver? Os scouts gerais não, aqui, né? Eu queria que você falasse o número de passes certos e passes errados do Wesley. Do Wesley, deixa eu ver aqui então para você. Individual. Muito bem, o Wesley. Foram 36 passes certos e 11 passes errados. É muita coisa. É bastante. Bastante. É muita coisa. Hoje eu fiquei impressionado com o Wesley, porque eu estava bem na faixa de campo onde ele estava jogando ali, e no primeiro tempo, e determinada hora me impressionou porque ele sentiu, cara, ele sentiu mesmo a galera começando a pegar no pé dele. Teve uma hora que ele fez uma jogada lá, e aí a galera deu aquela mini vaia, né? Uhum. É, e ele abaixou a cabeça, e ali eu pensei, bicho, se eu sou o treinador, eu tiro ele aqui, porque ele não vai fazer mais nada hoje. Ele abaixou a cabeça, assim, de desânimo. Só que isso, essas coisas me impressionam, porque se você pegar a carreira do Wesley, ele já jogou no Santos, ele já jogou no Palmeiras, já jogou no São Paulo. Esses três que eu lembro, jogou no Sport também. Uhum. É, mas principalmente Santos, Palmeiras e São Paulo, são times de muita pressão. Muita pressão. Muito mais cobrança, estádios cheios, praticamente todos os jogos, e ele, lá nesses times, quando ele chegou no Palmeiras, quando ele chegou no São Paulo, ele era visto como peça importante no Palmeiras, ele tinha um salário altíssimo, então a pressão dele lá devia ser muito maior do que aqui, e aqui, a gente sabe, não precisa mentir, o América tem uma torcida pequena, uma torcida que é exigente, mas pequena, e aí vê um cara com a experiência dele, sentir o tanto que ele sentiu hoje é triste, é estranho, não dá para entender. Uhum. Escreve uma coluna aí, é preciso abraçar o Wesley. Que vou escrever. Breve o CSA anuncia o Wesley. Então é isso, gente. Passes aqui. TV com a América passou mais. Posse de bola ao final: 56 para nós, 44 para eles. Finalizações. Ceará finalizou muito mais do que a gente, foram 10 vezes, e nós 7 vezes. Povo sem pontaria também, né? 14% de acerto para nós, 30% para o Ceará. Mas tá aí, números mostram o que foi esse jogo aí. Podemos ir para a Bale Colatina? Bora. Então tá. Podemos. Eu só queria falar do Paulão, eu queria que a gente falasse um pouquinho dele, porque foi novamente uma partida inteira dele, então acho que dá para ter uma ideia melhor. Eu achei que ele não comprometeu, mas o Paulão é aquele tipo de zagueiro que não pode sentir confiança. O Paulão é aqueles caras que na concentração, os outros atletas, você tem que passar confiança, você tem que fazer o cara entrar bem. O Paulão tem que fazer o trabalho contrário, porque o Paulão com confiança, ele faz cagada. O Paulão tem que ser aquele zagueiro rebatedor de bola, zagueiro, aí ele funciona bem, ele tem bom porte físico, ele tem boa altura, ele consegue ir bem nas bolas aéreas, mas quando a bola cai no pé e ele quer fazer algo um pouquinho diferente do trivial, não dá muito certo. Então, para mim, o que eu vi da partida do Paulão hoje é aquilo que eu já vinha pensando das outras. Se ele jogar só o que sabe, ele é útil. Mas fica só nisso, Paulão. Não tenta achar que você é o Beckenbauer, não. Muito bem. Só para ir os números do Paulão que nós estamos mostrando aqui, ó. Rebatidas. Paulão teve 5, o Davi teve 4, o Carlinhos teve 4, o Norberto 4, o Luan 3, o Wesley 2. O Messias teve 15 rebatidas. O Messias teve sozinho o mesmo número de rebatidas dos três melhores rebatedores do Ceará. Posse de bola já tinha mostrado, né? O Paulão foi quem mais ficou com a bola no pé. Não chegou a perder muito posse, ele erra muito nos lançamentos, ele errou aqui 3 lançamentos, se eu não me engano, isso, errou 3 lançamentos, agora passe, ele até, pelo menos nos números do Footstats, ele não erra muito, ele acertou 84 e ele só teria errado 2, então... Ele errou uma saída de bola no primeiro tempo, no começo do jogo. Quais que ele errou, né? E quando o zagueiro erra o passe, é mais perigoso, eu entendo isso. Exatamente. Mas em números, ele até que foi bem. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Eu quero, antes do Bale Colatina, eu queria chamar o Yuri aqui. A gente, às vezes, pergunta, Yuri, para os torcedores de outros times que participam aqui com a gente. Ah, boa. Sobre questão de estrutura, sobre como está o adversário, né? Sobre como você vê o América no campeonato, a sua opinião sobre o América também. Então eu queria aproveitar, é tão raro a gente ter esse intercâmbio com o torcedor do Ceará, para a gente aqui de Belo Horizonte entender também esse cenário do Ceará. Então fala um pouco mais para a gente aí, Ceará, como que está em termos de CT, em termos de estádio, estrutura, financeiramente, como que está o Ceará... Qual que é a briga de vocês realmente nesse Campeonato Brasileiro? Quanto vocês estão confiando nessa permanência? O quanto isso vai ser importante para o Ceará, visto que o Fortaleza, o principal adversário aí, está com grande chance de subir? Então, explica para a gente aí, dá um panorama do Ceará atualmente. Atualmente, cara, em termos de estrutura, o Ceará só está perdendo mesmo para o Bahia e o Sport e o Vitória. E eu que empata com o Bahia também, assim, em termos de estrutura. A gente tem o Setem, que é a cidade vozão, muito grande também no, na zona metropolitana aqui de Fortaleza. em termos financeiros, o Ceará também é um time que não tem dívidas, sempre pagando em dia, que é até um diferencial desses times aí. É um time que eu tenho muito de exemplo também, é o time de vocês, América Mineiro. Para mim, desde o início do campeonato, eu não acreditava que vocês poderiam cair. Tinha um time assim, achei um time bem estruturado desde a época da Série B também. E se tratando de Ceará, no início do campeonato, a gente amanjava mais, pelo menos no Sul-Americano é o que a gente pensava mais, assim, mas o time sofreu muito no início do campeonato, até a parada da Copa. Pra você ter noção, a gente parou na Copa do Mundo com 5 pontos. Hoje a gente tem 24 pontos. O Sport, na parada da Copa, tinha 20 pontos. O Sport hoje tem 24 pontos. Caramba! Então, isso mostra que dá pra gente acreditar em escapar ainda, né? Como eu mesmo falo, gostaria de ter um Clássico Rei. A gente chama o Ceará e Fortaleza Clássico Rei na Série A do próximo ano. Muitos alvineiros não querem, né? Mas acho muito difícil acreditar que o Fortaleza tá com o pé na Série A mesmo. Então, eu torço para esse Clássico Rei do próximo ano. E eu não estava muito confiante, agora começou a criar mais esperança. Tá terminando aí o jogo aí do Vitória e Vasco, né? Então, meio que o Ceará aí tá empatado aí, também tem o Botafogo na briga. Eu acredito que ainda dá para escapar, e tem muito jogo ainda, e o Lisca melhorou muito o time, principalmente no setor defensivo. Tá dando certo aí, jogar por uma bola, acaba que em um jogo aí, eu somando muitos pontos, dá 45 pontos, dá para chegar. Queria destacar também, cara, a partida do Samuel Xavier, me surpreendeu, não esperava muito dele, jogou muito bem na lateral direita. Também do Felipe Jonta, que é um garoto da base que estreou no jogo passado contra o Corinthians, já são 2 jogos, garoto de 19 anos, ele e o Arthur tem 19 anos, são os mais novos do time, então fazendo um bom campeonato. Fico feliz porque o João Lucas, que era o lateral esquerdo, se machucou no jogo contra o Flamengo e só vai voltar no final do mês. E se tiver algum alvinegro assistindo aí, eu não vi nenhum comentando, talvez estão só assistindo, o Thiago Alves levou cartão amarelo, mas não está suspenso para o jogo do próximo sábado, que é contra o Vitória. Um jogo aí que provavelmente é um ótimo público de novo no Castelão, o Ceará deve colocar aí mais de 40 mil pessoas. E é isso aí, acreditar, jogar junto com a torcida, que dá pra sonhar aí, escapar do rebaixamento. Com certeza, Henrique. Toda a torcida por vocês aí também, uma vaguinha na Sul-Americana, quem sabe é a Libertadores, né, Henrique? Olha, se vier G9, eu acho que é garantido, viu? Não, eu queria pedir um negócio. Vamos parar de falar Libertadores, se nós vamos falar aí disso no jogo passado. Não vamos. Olha aí. Não. Semana passada, o Ramon trocou o lema de curta a Série A para Libertadores é obrigação. Já deu ruim, então vamos voltar com o lema curta a Série A, que é melhor. O Ramon tem sempre razão, Alisson, tem que lembrar disso. Olha aqui. Vou falar em mandingas como é que chama? Simpatias? Simpatias e coisas do tipo. Eu queria dizer que boa parte da derrota de hoje teve a ver com o bullying da minha camisa que eu sofri pelo Alisson e pelo Thales. Olha aí. Aí os caras, coitado da minha camisa, cara, tem uma camisa do João Ricardo, o PO do Lupo já vazou, mas é a minha camisa da sorte. Aí os caras ficam, pô, você não tem outra camisa não? Fui com uma hoje, tô considerando que ela é pé frio, que é meio uma camisa à toa. Não, volte mais com ela, volte com a camisa de sempre. Assim como o Matheus voltou a usar as camisas de sempre, volte o senhor também com as camisas de sempre. Tá certo. Ô Yuri, deixa eu contextualizar o Yuri aqui. O Jairo é um grande colecionador de camisas do América. O Jairo deve ter, sei lá, quantas camisas, Jairo, mais ou menos? A Mel não tá ouvindo o podcast não, né? Deixa eu ver. Amor, tá ouvindo? Já passou de 200. Tem mais de 200 camisas, Yuri. E ele só vai na Independência com uma camisa, que é preta e vermelha. E o América é preto e verde. Então, assim, e ele foi no jogo contra o Flamengo, com a camisa rubro-negra do América. É do América? Jogo. Sim, mas é rubro-negra. Sim, mas não tá certo. Varia, dá uma variada nas camisas. E eu já vi o Jairo inúmeras vezes com essa camisa lá e o América perde. Então, eu não sei de onde ele tirou que é a camisa da sorte. Fake news. Eu ia fazer essa questão, Alex, se tá dando sorte ou não, né? Ué, nós somos campeão da Série B ano passado, gente, com o Inter e com tudo. Como é que não tá dando sorte? Vou defender, Jair. Usa a camisa que você quiser. Nós somos campeões. Nós somos campeões com o Inter, com tudo e com a camisa do Jair. Contra a camisa do Jair. Que absurdo. Se tem algum torcedor do Vozão aqui, não se manifestou no chat, não. Então, se por aqui estiver, se manifeste. Quem tá aqui dando um salve é o Gil Ferracin, lá do SPF Cast, amigo nosso aí, Yuri. Deixa eu ver onde que eu parei nos comentários aqui. Quixadá, Bizarro, Lucas Carneiro. O Ademir é fraquinho mesmo. O Christian deve ter zoado o atleta magrão, será? E o professor Adilson ficou sabendo. Pode ser, intrigas de Alcova. Gabriel Caetano nos abraçando novamente, Nova Serrana, trazendo todo o abraço de Nova Serrana pra gente, como toda semana. Apesar do revés, o desafio do Adilson Batista é dar uma voadora na placa quando alcançarmos 45 pontos. Tá certo, deixa ele dar a voadora dele. Mas eu quero mais. Agora, sobre o Christian... O Thales Marcel deu um comentário interessante. É engraçado que a foto do perfil do Jairo não é a camisa preta e vermelha. É verdade. Mas na internet não precisa de sorte. Eu preciso de sorte no jogo. E de vez em quando precisa lavar a camisa também, né? Não, ela é lavada, sim, né? Tá tempo. Sobre o Christian, um negócio interessante pra gente trazer pra conversa também é que. E eu não tô falando isso aqui defendendo o Adilson, não. Eu também gosto do Christian. Tô com o Jairo, toda partida que ele participou até hoje, ele nunca foi mal, cara. Ele sempre foi de médio pra bom. Então, não dá pra descartar o cara assim. Mas ao mesmo tempo é curioso ver que já passaram aí alguns treinadores e já tem bastante tempo que o Christian está no profissional e ele nunca consegue encaixar uma sequência de titular. É difícil achar um treinador, talvez aí os dois de mais tempo, o Anderson e agora o Adilson. Será que é só coincidência? Que ninguém dá uma chance de verdade, dá uma sequência de verdade para ele? Ou será que tem alguma coisa ali nas entrelinhas, no trabalho semanal, alguma coisa que desabone o Christian aí para essa sequência? Porque dentro de campo, nos 90 minutos, que é aquilo que nós torcedores acompanhamos, ele vai bem, mas é estranho ele não conseguir sequência com ninguém. Uhum, muito bem. O Thales Maciel, sobre o Mateuzinho, qual a opinião de vocês sobre ele em 2018? Uai, 2018 é o segundo jogo dele, né? Foi mal num, foi bem nesse. Eu pelo menos acho que nesse jogo ele foi bem, mas... Eu acho que, por mais que a gente já tenha visto o Mateuzinho no passado, para essa volta, ritmo de jogo, medo que o jogador tem de ter voltado e tal, de botar um pé numa bola depois de ter parado durante tanto tempo, eu acho que vale uma resetada da regra dos 5 jogos. Acho que precisa mais tempo até para ele voltar o que a gente já tinha visto antes, né? Mas eu gostei dele hoje. Eu acho que o problema também é que ele só entra naquele final também, em que em geral o time já tá cansado. Isso. O outro também, é claro. E ele é um ponta-direita. A melhor posição que o Mateuzinho jogou no América foi de ponta-direita. E às vezes o povo cisma de botar ele pra jogar no meio, não vai. Ele não vai. Ele não consegue. Gente, olha o tamanho do cara, ele não vai conseguir quebrar 2, 3 linhas de zagueiro, não, só. Não. Não tem jeito. Então, assim, final de jogo. Aí tira o Rui e bota o Mateuzinho. Não, o Mateuzinho precisa de um cara pra ajudar ele também ali na armação, entendeu? Uhum. Não dá, eu acho que talvez com o Rui voltando, por exemplo, eu colocaria o Mateuzinho no começo, troca no segundo tempo, bota outro no segundo tempo. Mas eu acho que não ajuda, não. Do jeito que ele tá entrando, não tá ajudando. Ele, não sou o baba-ovo do Mateuzinho, não. Mas você acha que ele jogou mal hoje? Não acho que ele jogou mal. Contra o Flamengo ele jogou mal. Eu achei ele discreto. Tentou umas duas jogadas lá de efeito... Levou uns dois zagueiros e tomou porrada do terceiro. Contra uma defesa muito forte do Ceará. Eu acho normal a apresentação dele. Foi discreto. Uhum. Não diria que foi péssimo, nem que foi ruim. Acho que foi discreto. Não consigo nem dar uma nota, não. O Alisson. Eu tô mais com o Jair. Eu também achei discreto. Não sei se por orientação mesmo do Adilson, mas o futebol do Mateuzinho eu acho complicado ele conseguir... ter muito sucesso, principalmente nesse ano, que ele tá voltando dessa contusão complicada. Uhum. E para mim, o Mateuzinho tem que conseguir achar um treinador que explore aquilo que ele tem de melhor, que é o drible, é partir para cima, é ser mais irresponsável no jogo. Tentar enquadrar o Mateuzinho em uma lógica muito tática, não sei se isso vai funcionar. Por quê? Que o Jair falou, ele não tem corpo para quebrar linhas de defesa, ele não tem também, apesar de ser franzino, o Mateuzinho não tem lá tanta velocidade assim com a bola no pé, então eu acho que a gente está explorando um pouco aquilo que ele pode ter de melhor, que é partir para o drible. O Mateuzinho tem que jogar mais perto do gol, mais pela ponta, para tentar driblar e cruzar a bola para alguém. É nisso que ele vai conseguir sobressair, por enquanto ele não está conseguindo fazer. Muito bem. Deixa eu correr aqui nos comentários pra gente já ir pra Baricolatina. Thales, readquirir ritmo no Sub-23. Pôr pra fora de forma... Pôr pra jogar de forma mais regular, é uma boa. Vocês acham que isso é um caminho pro Mateuzinho, botar ele lá no Aspirantes? Não, se tá faltando pulmão no time principal, não pode jogar o Mateuzinho pra Aspirantes. Eu tô querendo trazer uns caras do aspirante pro principal. Então, que mais? O Lucas Carneiro, pra mim, o Paulão melhor que o Matheus Ferraz. Não sei se eu concordo. O Matheus Ferraz no início também, ó. O Matheus Ferraz do início do campeonato, sim. O Matheus Ferraz da sequência com o Adilson tem jogado melhor do que o Paulão. Concordo. E outra, né? Igual foi comentado hoje, o Paulão e o Messias jogam do mesmo lado, né? O Paulão cobriu o Matheus Ferraz, ele tá sendo deslocado, ele não é muito jogado daquele lado do campo. Tem um comentário do Leandro Mourão aí sobre o Lincoln. Leandro Mourão, Lincoln, qual a primeira impressão? Achei pouco objetivo e inseguro, só passo para trás. Eu já falei, né? Acho que no começo do jogo ele estava assim. À medida que o jogo se desenvolveu, principalmente no segundo tempo, ele tentou mais coisas no ataque e parou de ser tão burocrático assim, de só voltar a bola. Vocês? Eu concordo com você, mas... Não, eu concordo com você, mas eu acho que pro primeiro jogo, assim, ele ficou devendo. Não gostei. No primeiro jogo, assim, que ele ficou mais tempo, né? Ele entrou no último jogo? Entrou, teve um jogo que ele entrou uns 10 minutos, 15 minutos. Ah, então foi o último jogo. Eu tava deslocado da realidade. Mas quem tava deslocado da realidade hoje era o Lincoln. Pra mim jogou muito mal. É o que eu falei, é um jogo só, gente. Tem que parar com isso, a torcida precisa parar com esse negócio de o cara jogou um jogo mal. Ah, não presta, pode devolver, pra que veio? Calma. O Lincoln veio bem recomendado da torcida do Grêmio. É um jogador de destaque lá, seleções da categoria de base. Então qualidade o cara tem. Vai ter que se entrosar ainda com o elenco, vai ter que se entrosar com os caras ali, por exemplo, o Rafael Moura. Então, hoje ele entrou numa situação muito desfavorável. A América, em determinado momento, não tinha nenhum atacante de ofício. E o Lincoln é um cara que prepara jogadas para atacantes. Então, tudo isso foi muito complicado para ele, tudo isso vai ser complicado de adaptar. Daqui a pouquinho volta o Rui, tomara que seja já no próximo jogo, porque a gente está sentindo muita falta do Rui. O Rui faz muita falta nesse time. E aí o Lincoln pode voltar ao papel que ele foi contratado para ser, que a princípio é de um reserva do Rui. E aí com mais tempo, se entrosando, treinamentos, e aí ele vai conquistando o espaço dele. Aconteceu isso com o Serginho. O Serginho chegou na América, não chegou de cara como titular, fez apresentações ruins no início, todo mundo se lembra disso, muita gente já massacrava o Serginho, com o tempo ele foi se encaixando, foi pegando entrosamento, foi pegando o ritmo da equipe, foi dando ritmo para essa equipe, o Serginho fazia a equipe jogar muito bem e acabou saindo daqui como um destaque. Então, é ter calma com o Lincoln, mas a estreia em 90, quase 90 minutos, né, porque ele não entrou titular hoje, mas o Giovani saiu muito cedo, a estreia foi ruim, realmente, muito ruim. Concordo com o Alisson, bom jogador Lincoln, queria até no vozão aqui. Olha aí. Que, o que falta para ele mesmo é cruzamento, e vai ter aos poucos aí. Muito difícil o cara já chegar jogando muito, assim, estrear jogando muito, é bem complicado. Os jogadores são... Até acontece isso com algum jogador, o cara estreia muito bem, nos outros jogos vai mal. Não sei se acontece também aí no América. Também. Já que vocês tocaram no assunto centroavante, o Aero não vai voltar, não? Uai, quando o Brasil deixar, né? Pois é, o cara machucou com o mês de julho, né? A última vez que eu vi foto dele, ele tava de tipóia ainda. Tipóia não, mas tava com aquela proteção no braço ainda, batendo bola, treinando com bola, mas com a proteção no braço. Ele deve ter que voltar a pegar forma, né? Não deve estar muito já bem. Já tinha pensado que ele já tinha saído, era do América aí. Senti falta não, do Vale. Já quebrou o braço que agora. Joga, né? Tem muito tempo que não joga aí. É, desde a Copa, desde a parada da Copa. Na parada da Copa ele quebrou o braço no treino. Puta merda. Ele quebrou o braço, Yuri. Ele quebrou o braço batendo o braço na trave, no treinamento, cara. Pensa em dois lugares. Ele quebrou os dois ossos do braço. Cheio de pino. Enfim, o Alisson já respondeu. Respondeu, não sei. É informação ou é esperança, o Alisson, de que o Rui volte? O Bernardo Moreira tá perguntando. Não, é só esperança, mas só que quando ele machucou, falaram em 15 dias. Acho que já passou 15 dias, né? Eu também acho que já. Vamos aguardar, Bernardo. Não tem uma informação ainda, não. Tem aquela coisa que ele volta em 15 dias, aí tem um treinamento ainda para voltar normal. Famosa transição que chama. Né? Por aí. Tem um namoro aqui do Thales com o Jairo, a respeito da camisa do Jairo. O Bernardo tá dizendo aqui que o Ailon tá indo pro jogo dirigindo já. Aqui, naquele... Qual que foi o dia, hein? Acho que foi o dia da apresentação do Adilson, que tinha... A Seita Verde foi fazer protesto lá na Independência. Sabe? A apresentação do Adilson foi dois jogos depois da Copa. Ele chegou dirigindo o treino lá, ué. Então, assim, ele tá dirigindo há muito tempo. Mas dirigir é um pouquinho diferente de você disputar espaço com o zagueiro adversário. E a gente tem que lembrar que ele é jogador de futebol, né? Piloto de Fórmula 1, não. Só dava pra ter voltado já. Então tá, vamos pra Bala e Colatina aqui. Bala e Colatina, Yuri, eu acho que eu não te falei. A gente elege o melhor e o pior do América no jogo. É, e aí, como você é convidado do adversário, eu vou te pedir depois também as suas impressões sobre o pior, o melhor e o pior do Ceará. Colatina, mas o primeiro voto. É, Colatina é o pior. Bala em homenagem ao Jair Bala. E Colatina, homenagem aspas, ao Colatina que passou aqui pela América e deixou muita saudade na torcida. Tá ótimo. Ele não devia ter vindo. Vamos lá. Votos para... Eu vou começar com Colatina. Não, eu vou começar com Bala, que tá fácil. E eu já deixo aqui um protesto registrado, porque, gente, prova, a gente precisa ler o cabeçalho para ver o que tem que responder, senão a gente responde errado. Por exemplo, na votação de Bala popular hoje, nós tivemos 11,1% para o Wesley e 88,9% para o Messias. Então, teve alguém que votou no Wesley. Eu tenho absoluta certeza que essa pessoa não sabia o que ela estava fazendo. Ela não leu o cabeçalho direito. Então, nós temos aqui, o Messias foi o voto popular para a Bala do jogo. Eu já tinha falado mais cedo, meu voto também é do Messias. O Alisson. Messias. Muito bem. Jairão. Messias jogou demais e ainda tirou um gol, que seria 1-0 do Ceará. O Sérgio Tavares votou no Norberto, mas diz ele que também gostou do Mateuzinhos. Ele não cita o Messias? Eu acho absurdo. Eu tenho uma sugestão a fazer. Eu consigo entender o fato do Sérgio não participar dos programas depois do quando os jogos são em casa e tal, porque ele fica... Qual que é a expressão que você usou aí, que você não tava? Eu não lembro por que eu falei, não. Eu não respondia por você, alguma coisa assim. Deslocado da realidade. O Sérgio também, mediante um processo de deslocamento da realidade, ele devia votar nulo no Bala e no Colatina. Porque se o Sérgio chegar na zona eleitoral, lá em outubro ali, para votar do jeito que ele sai do campo, e é logo quando ele manda essa mensagem de voto de Bala e Colatina pra gente, eu garanto para você que o presidente da sessão não deixa ele votar, não. Entendeu? Vai chamar delegado e ainda vai passar uma noite no xadrez. Pagar uma multa para deixar de ser bobo. Então, vamos repensar isso aí, viu, gente? Yuri, seu Bala do jogo, melhor jogador do América na partida. Do América, Messias, facilmente. Messias, né? Muito bem. E agora para o Colatina, um pouquinho mais dividido, nós tivemos empatados com 11,1%. Giovani, Luan, Rafael Moura e Mateuzinho. Mas o vencedor com 55,6%, Wesley. Eu achei baixa ainda a votação no Wesley, viu? Já tinha falado aqui também. Meu, acho que não sei se eu tinha falado, mas se não falei, estou falando agora que o Wesley é o meu Colatina. Sérgio Tavares votou no Lincoln para Colatina. E aí cita, assim, como menção honrosa, o Wesley e o Carlinhos, que foram lixo. O Alisson. Eu tô até surpreso com a votação popular um pouco dividida aí, porque para mim, por mais estranho que possa parecer, foi um jogo horrível. Então a gente poderia ter vários aí candidatos à Colatina, mas o Wesley foi tão brilhante nisso aí que ele não tá deixando nem concorrência, não. É o Wesley mesmo. Jairão? Não, tem nem que ver, não. O Wesley, ruim demais. E olha que hoje teve muita disputa. Hoje tem um monte de gente em outros jogos a gente poderia votar tranquilamente. Mas hoje foi o Wesley. Não, dessa raiva demais. Yuri, pior do América em campo. Cara, o Colatina, eu concordo com o Jairo aí. Teve muito jogador que não foi bem aí no América. Foi o segundo jogo que eu achei do América, né? Mas eu vou com a maioria aí, vou com o Wesley. Embora então, tenha aquela bola meio que na trave, né? Mais pra fora do que pra dentro. Exatamente. A única coisa que ele fez no jogo. Pois é, mais uma prova aqui, que o senhor... Sérgio Tavares votando no Lincoln, apesar do Lincoln realmente não ter tido, principalmente no primeiro tempo, uma boa atuação, mas você vê que ele está destoando o voto da galera hoje. Mas para mim o Lincoln é o segundo nessa corrida aí, viu, Sérgio? Nessa aí o Sérgio não tá tão louco, não. Não, tá. Se eu tivesse que fazer um ranking, o meu primeiro seria o Wesley e o segundo o Lincoln. Tá mais perto, mas ainda tá, né, nossa expectativa de que era uma lavada do Wesley, ele ainda tá um pouquinho deslocado, né? E sim. Aí, pra ver o quão deslocado está a Sérgio Tavares, ele mandou um áudio hoje, porque teve ontem lá no CT, lá na Drummond, uma pelada entre os sócios torcedores, que foram ali sorteados, convidados para participar dessa ação do clube, contra Adilson Batista e Renca. Sendo que Renca eram funcionários, ex-atletas, 15 para cada lado, estão abrindo aí uma nova modalidade. Dizem que o América queria dar uma olhada no camisa 9, que é jogado os sócios ali, mas assim, o 9 foi Sérgio Tavares, gente, então não esperem nada disso. Mas o Sérgio estava lá, o jogo foi 5-2 para o time do Adilson. O Sérgio meteu a bola na trave, disse que vai tatuar isso. E vamos ouvir aqui o áudio dele, que eu confesso, é 1 minuto 41, rapidinho. Mas eu confesso que eu ainda não ouvi. Então vamos ver como é que tá. Que Sérgio medo. Tavares, eu não ouvi. Se ele falou alguma besteira, eu já peço desculpa de antecipar. Vamos ouvir o Sérgio. Boa noite, Decadente. Eu tô aqui hoje só para falar do melhor plano de sócio do universo. Ih, ó, fiz merda aqui, peraí. Do universo. Não tem nada melhor que o sócio Onda Verde. E ontem a gente teve o prazer de participar da melhor ação que o América já proporcionou pra gente. Uma pelada com ninguém mais, ninguém menos que o Adilson Batista. Puta merda, sensacional. Fomos lá no CT, jogamos 18 sócios, na verdade 17, que não foi. 17 sócios puderam jogar uma pelada com o Adilson Batista, com a comissão técnica e tal, divertir. Perdemos, mas na boa. É até difícil pra mim falar, porque pra mim foi... Eu já gostava muito de ir lá na pelada do sócio no final do ano. Sempre gostei, já fui em várias, mas dessa vez foi diferente, foi melhor ainda. E além de tudo, ainda foi destaque. Meti uma bola na trave que só faltou o Adilson Batista falar comigo assim, ó, você vai jogar amanhã, hein? Mas eu sou modesto e foi só na trave. Se fosse gol, você estava fodido. Beleza? O jogo de hoje do Ceará foi meio ruim, mas o Decadente é do caralho também. Então, boa noite pra vocês. Você vê que ele tenta passar a ideia de que ele não consegue falar muito sobre o evento de ontem, porque ele estaria emocionado com o que aconteceu, quando a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que isso foi gravado na saída do jogo, no bar do Pardal. Esse é o Sérgio Tavares. Eu acho que um cara que ficaria bastante aliviado se essa bola do Sérgio tivesse entrado e ele fosse escalado seria o Wesley, né? Que não seria votado hoje como colatina do jogo. Exatamente. Muito bem, é isso. Temos algum comentário a mais que vocês queiram fazer? Eu tenho um comentário aqui porque eu queria falar sobre entrada de criança. Muito tempo eu não levava uma criança na Independência, então não sabia como é que estava rolando isso. Uhum. E hoje eu levei um sobrinho da Nayara e ao chegar lá eu fiquei sabendo que não tem mais a cortesia para criança entregue lá na Independência. Essa cortesia tem que buscar antes na sede do América. Eu entendo que a regra é essa, muito provavelmente ela foi divulgada, eu é que não corri atrás dessa informação, então tem a minha falha nisso aí. Uhum. Mas eu continuo, mesmo com tudo isso, sem acreditar como que um clube como o América, que passa por um processo de envelhecimento tão grande da sua torcida, e é um clube de torcida muito pequena, por se tratar de um clube hoje de Série A, brigando até por vaga em competição internacional... Não, isso não entra na minha cabeça. Como que um clube desse se permite dificultar a entrada de crianças no estádio? É um negócio que eu não consigo entender. Aí depois eu estava conversando com a Théo, ela estava me explicando que o América teve jogo quinta e domingo, né? Quinta contra o Vasco e hoje contra o Ceará. Uhum. E que as pessoas que iam buscar na terça, na quarta-feira, por exemplo, a cortesia de criança na sede para o jogo do Ceará, não podiam pegar do Vasco, que era logo contra o Vasco, aliás, não podiam pegar contra o Ceará, que era logo no domingo. Então, o América fez uma promoção para quem comprasse ingresso, isso, que já levava os dois ingressos. Isso. Então, para quem quer levar a cortesia, dificulta. A cortesia parece que não. Então é um negócio, bicho, que para mim não faz diferença, para muitas pessoas também não, mas é um troço que eu não consigo entender como que o América ainda consegue colocar dificuldades para levar crianças no estádio. Isso o Henrique já falou muito bem aqui, isso não é questão só de eu querer aumentar, da gente querer aumentar, isso é questão da sobrevivência do clube, isso é questão, o América precisa olhar para isso de torcida agora, com muito carinho, porque senão daqui a 30, 40, 50 anos a gente não sabe o que vai ser do América. Então, parem de dificultar a entrada de criança, gente. Vamos abrir as portas para a criançada entrar na Independência. concordo com o Alisson e eu queria só salientar que também aqui nos jogos do Ceará acontece a mesma coisa, já tem, acho que, sei lá, uns 5 anos já, você tem que ir antes do jogo, né, antes do dia do jogo, buscar o que chama de gratuidades. Não é, a cortesia já é diferente aqui. Gratuidades é tanto para idoso quanto para criança. Para professores também, tem também uma, é uma lei específica, não sei se é municipal, estadual. O nosso caso é municipal. É, eu acho que tem que ser municipal também, porque são professores do município que têm gratuidade. É chato, concordo com o Alisson, é complicado, principalmente se for uma criança, sei lá, de menos de 5 anos, aqui é até 12 anos, mas você pagar ingresso para uma criança de menos de 5 anos, eu acho muito sacanagem. É, o América precisa rever isso. A gente entende as dificuldades que o clube tem, a gente entende que eventualmente isso demandaria a montagem de uma estrutura com a qual o clube hoje não precisa contar para atender a isso. Já houve outras vezes em que a gente comentou aqui e torcedores falando: ah, tem que abrir a área tal da arquibancada, porque a gente ficou de fora. O América não previu a carga, uma carga suficiente para o número de torcedores e tal, e eu já fui crítico dessas críticas, achando que sim, o torcedor precisa se programar melhor, o adulto precisa se programar melhor, para que o América consiga dimensionar melhor o seu público. Agora, no que tange essa cortesia para crianças, aí eu acho que o clube justifica qualquer esforço a mais, ainda que ele seja financeiramente desfavorável ao América manter essa estrutura lá, e que os que vão lá pegar essa cortesia no dia não sejam tantos, mas o América tem que ter um olhar melhor para isso, tem que ter um carinho maior para isso. Eu não sei qual é a dificuldade envolvida nisso, não sei se é por uma questão de apresentação de documentos, mas eu pelo menos não consigo ver tanto essa dificuldade, porque qual que é a dificuldade, sim? Se você for comprar ingresso na hora, a pessoa vai ter que conferir que é dinheiro mesmo e fazer a conta. Qual que é a dificuldade de você pegar um documento de um menino e ver que ele é válido ali, fazer a conta da idade do menino e entregar o ingresso, né? Eu não consigo entender qual é a dificuldade. Gostaria muito que o América tivesse mais carinho com isso. Até eu já reclamou disso e vem reclamando desde que esse programa existe. A gente sempre comenta isso aqui também, e aí mais um reforço do Alisson, também teve essa experiência negativa hoje. É isso então, senhores. Próximo jogo acontece só no final de semana que vem. Isso. Lá no Rio de Janeiro. Quem quiser, tem caravana do Saraiva. Acho que tem caravana da Seita também. Alegrem-se, eu não vou. Uai, não vai não? Vou não. Passagem tá cara demais. Deus é pai, gente. A gente tava aqui com a tristeza. Eu já tava resignado. Porque o Jair falou que ia no jogo. Então eu já não tava contando com esses 3 pontos. E agora a esperança voltou. Olha aí. Três então, pontos na sacola. Opa, ele já tá garantido também. Nós vamos lá pegar o Botafogo, que hoje perdeu pro Fluminense, de 1-0. Sou América, sou coelhão de novo, viu? É isso aí, então bora para cima, é nóis. Vamos lá beliscar, quem sabe a gente não consegue aí passar de novo o Fluminense, que nos ultrapassou hoje, com essa vitória em cima do Botafogo, e quem sabe o Corinthians dá uma bambeada também, a gente consegue passar o Corinthians. Tem uma chance boa aí de passar, quem sabe, até Cruzeiro, viu? Porque o Cruzeiro tem clássico. Botafogo pega a gente, Fluminense vai até a Arena da Baixada pegar o Atlético Paranaense e o Corinthians recebe o Sport. Esse aqui já acho que tá mais pro Corinthians. Mas nós temos chance, matemática pelo menos, de conquistar aí 1, 2, 3, 4, 5 posições e chegar a 7º, hein? Porque tem o Santos também. Santos enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro. Olha aí, hein? Tô achando que G7 chega na próxima rodada. Anota aí. É isso, galera. O jogo sendo domingo, lá no Engenhão, 11 horas da manhã, a gente vai estar aqui domingo, 8 horas da noite, fazendo esse programa como sempre. Quem sabe aí para comemorar mais uma vitória. Yuri, te agradeço demais pela visita. Os torcedores do Vozão Cast que eventualmente estiveram aí, obrigado pela presença também. Quem gosta de podcast, quem quiser saber mais do Ceará, curta lá o Vozão Cast, acompanha os meninos lá no Twitter, no Instagram e também, claro, no feed do agregador de podcast. Yuri, deixa aí a palavra aí final para você, para o que você quiser comentar aí. Galera do Decadentes, eu que agradeço a participação aqui no programa de vocês. Programa muito importante, bem legal o programa de vocês. Parece um pouco com o Vozão Cast também. Principalmente aí em Minas Gerais, vocês são muita resistência. Eu que acompanho algumas vezes programas esportivos, o América mal é falado mesmo, estando na Série A, dá nojo de ver aquele Rogério Correia e companhia, o cara só fala direto do Cruzeiro, do Atlético, deixa, sei lá, 1 minuto, 30 segundos Acho que eu vou assistir quarta-feira, ele fala, não, e amanhã, lembrando que amanhã tem Vasco e América. Ponto final. Foda-se. Uhum. Eu fico muito puto com isso, o programa de vocês abre muito para os torcedores. É muito, muito gratificante. Quero mandar um abraço pro meu amigo Diego Tadeu, não sei se vocês conhecem aí, torcedor americano. Um abraço aí. E é isso, galera. Boa sorte para vocês contra o Botafogo aí, que tô na torcida também, que nem quinta. Valeu, Yuri. Brigadão. Warson, alguma mensagem final? Não, só isso. Agradecer a todo mundo aí pelos comentários e bola para frente. Hoje não tivemos um bom resultado, mas estamos na luta. Muito bem. Jair Viana? É isso aí, moçada. Vamos compensar contra o Botafogo domingo. Muito bem. E eu deixo a sugestão aí para que essa semana a torcida americana revisite a obra desse grande artista que nos deixou hoje, Mr. Catra, que perdeu a batalha para o câncer. E eu não estou de zoeira, eu realmente acho que vocês deviam ouvir com carinho as músicas dele. Sim, elas são puxadas, ele tinha lá seus 32 filhos e não escondia nada disso nas letras, mas está aí, é um pedacinho da nossa cultura que ela precisa ser validada mesmo, não estou de zoeira não. Valeu, galera, até domingo que vem. Para comemorar a vitória em cima do Botafogo, hein? Se Deus quiser. Abraço a todos e até mais.